Falo ao 38, libere a próxima gerente via Foxtrot. Taxi nessa frequência via Alfa Juliette, portão 09. Bom, 723, vai livrar a próxima direita, taxi Alfa Juliette e portão 09. Dormiu, Azul 4959, após a rolagem da aeronave da companhia à frente, autorizando a linha e manter pistão no zero. Após a rolagem do colega da Azul, a linha mantém o Azul 4959. Azul 5001, decolagem autorizada, pista no zero, ventura 00 graus, 07 nós. Autorizado, decolagem pista no zero, Azul 5001. Autorizada por de Itapo. No 1354. Azul 5001, decolado aos 40, chame controle Salvador, 120 decimal 8, meu povo. 208, obrigado, boa noite. Controle Salvador, boa noite, Azul 5001, decolou na São Runa. 5001, contato radar na decolagem, suba via, saída São Runa para o nível 32. 320, segundo via, há alguma possibilidade de voar Leda, da presente? Todas, está autorizado. Autorizado então, Leda, 5001 no grau. Azul 4959, decolagem autorizada, pista no 0.11, 0 grau, 07 nós. Livre decolagem, Azul do 4959. 549, decolar 941, assume controle Salvador 1D0, decimal 8, Mongol. 208, muito obrigado, querida, e até a próxima. Autorizado Guarulhos, nível 340. Decola da pista 10, pular à direita, subida São João, transição Mótida e aguardo Lona, 0 Salvaté. Responde 5053, controle Salvador 120, decimal 8. Guarulhos, autorizado 340, pular para o nível 10 Salvaté. Decola no 10, subida na pista direita, São João, Mótida. Agora 5053, controle da pista 902, para mim, era dizendo que eu tenho mais corretinho, tanto para puxar a questão da meta. Olha. 959. Salvador, boa noite, TAM 4738, informação alfa para cópia Fortaleza, com você. TAM 4738, boa noite, prepara a subida Momo, transição Fruti, pode cópia com gentileza. Hoje, TAM 4 para cópia, obrigado. Desta via para 2010, altímetro na 018. Autorizado a final do procedimento em alerta que tem da pista na 0 e o posto estabilizado. 2112, chama estável na direção, 354. 6212, desta para o nível de voo 050. Pesado em Fortaleza, nível 370. Decola da pista 10, pular à esquerda. Subida Momo, Rogue do Fruti, via Brasília 19, conforme o roteiro do plano. 3.5057, controle Salvador, 120, decimal 8. Autorizado Fortaleza, nível 370, decola da 10, com a esquerda, Momo, transição Fruti, Brasília 19. 5.057, transponda, 208, controle, TAM 4738. Procedimento correto, já entramos para push back acionamento, TAM 4738. Camarada, obrigado. Pode não estar autorizado, show seu para o táxi. Azul 5001, chame São Francisco, frequente no 28-35, alterno no 23-8. 28-35, 23-8, 5001, obrigado, boa noite. Boa. 3200, boa noite, eu tenho identificação, chegada por mais de não autorizado. Deixa aqui chegada para o nível de voo 050, que é minha galo 08. Táxi utilizado via Pátio Índia, ponto de espera torre 119, decimal 95, altímetro 1-08. Índia 08, Pátio Índia, ponto de espera com a torre 902. Poli Salvador Azul 4959. Prossiga. Por gentileza, autorizaria 180 como final para Ilhéus. Tumba e Montanha, nível de voo 180, autorizado como nível final. 180, 4959. Azul 2774, para Otávio, com operador de 76, operando 83030, alternando o Salvador. Azul 2774, fazer o nome da Santa Cristina para o ponto de espera, reporte com o som, altímetro 909. Pega a nave da TAM, pode esperar da 1018, aquela suspeita 2774. Toyo Rio 5922, informação Alfa, cópia 340 Galeão. Rio 5922, utilizado Galeão nível 360, decola da pista 10, curva à direita, subida São João, transição Dóquilo, via 2144, conforme a rota do plano. Responde 5043, controle Salvador 120 do sinal 8. Rio 5972, 360, autorizado para o Galeão, decola da pista 10, primeira curva direita, no perfil São João, no Dóquilo, Amper Zulu 44. Aciona 5043. Controle 120.8. Corrigindo, primeira aerovia Amper Zulu 14. Rio 5972, primeira aerovia Amper Zulu 44. Amper Zulu 44, isso. Funcionamento correto, então espera que chegue aqui no momento. Chamada pronto, Rio 5972. A linha decola pista no 0, vento 1-1, todo grau, 0 nós. Precisa da linha de prova 0, tá 9-0-2. Linha 354, confirma estabilizado. Estabilizado agora, viu? Completa sinal, chave torre, frequência 98, decimal 95. 75 a 30, né? Eu já lembro do meu Deus, deixa para 2010, que me dá 1008, autorizado a final do procedimento e aliás, eu que se está no zero, reporte estabilizado. 2010 está autorizado, vai chamar estabilizado, 6202. Qual é o nutriente do pai do Banês, continue a visualização, vai dar a natureza dos pontos. Autorizado, pistão na 0, vento 1-1-0, grau 0-8 nós. Número 4-1-0, grau 3-1-4. Pistão na 0-2-1, decolado 2-5-4, chame controle Salvador, 1-2-0, decimal 8, não vou. 2-0-8, grau 1-2-4. Azul 2-7-7-4, pode esperar, 0-0-4. 2-7-7-4, mantém o ponto de espera. É, agora está na 021. 021, aciona identificação. Condição, contato radar, local nível de voo 340, após 2 mil pés, Juliana. Após 2 Azul 2774, autorizado a alinhar e manter, pistão na 0. Alinha pistão na 0, 2774. Salvador, o senhor, B224. Cópia, Aracaju. Alinha 224, boa noite, prepara a segunda com o Igor de cópia. Com o Igor de cópia. Número 354, solo ao 55, libera a próxima direita, taxi nessa frequência via Alfa, chame antes do Juliette. Direita, posso sair de Alfa, sou Juliette, gol no 354. Você para 2010, altímetro 1008, autorizado a final do procedimento ILS 530, pista no 0, reporta estabilidade. 2-0-0, foi a 0-3-0-0. Com 0-9-8, restrições, busca para 3-0-10, que é 0-0-9-8. 459, após coral, voe e o COSE. Confirma a posição do Center? Após coral e o COSE, indo a Lima, Kilo, Oscar, Vitor. Gente, após coral e o COSE, no coral. Autorizado, pistola 0, vento 1-1-0, grau 0-8-9. Vento 1-0-6-2-0-2. Azul 374, decolado ao 58, show e controle de Salvador, 10.8, bom voo. 10.8, Azul 374, Salvador. Como eu disse, está especializado via Juliette, portão 01. Juliette, portão 01, bom, 354, 0, até 10. Oxené 62, 244. Salvador, boa noite, Azul 274, Coralva Bravo. Azul 274, contato radar, para o nível de voo 160, via saída do Coralva Bravo. 160 via 274. Passou no voo, decolou na pista 10, primeira polícia, está com controle de saída 10.8, está fora 5.061. 6224, chamar a pushback para o metro formado. Fugimento correto, acordando a chamada para pushback. Pushback, e 5972, me passa o show para o táxi. Autorizado, chamada para o táxi, 5972. Completa final chama torre, frequência 18.95. 298, desce para 2010, que é 0018, autorizado a final do procedimento em aliança que se liga pistola 0, reporta estabilizado. 2010, 1098, patrão estabilizado, final de EGF, Golna 098. Autorizado, pistola 0, vento 100 graus, 08 mais. Chame centro Recife, frequência 98.35, alterno 93.8. 2235-2328, está na Delta 1, igualmente. Azul 4959, 5.459 do Salvador, serviço radar encerrado, submantanha nível de voo 80, chame controle IELTS, frequência 90.1. 4738, pushback acionamento no 07. Point 7 autorizado, chame pronto para o táxi. Beleza, push 4738. Ponte na 62, vamos 2, próximo a Juliette. Na 62, vamos 2, ingresso Juliette, ponte 05. 05, 62, vamos 2, obrigado. Para o táxi POB 04, 3 horas e 11 minutos, autonomia alterna, Guarulhos. 5972, aponta para a aeronave da Oceaner para o portão 05, táxi via parte principal, é parte pronto no ponto de espera, altímetro 908. Parte 3, parte 1, via Índia, a reportar no ponto de espera, está acompanhando a aeronave da via Campanha, 5972. 3600, solo 04, taxi nessa frequência de Alfa, mantenha antes do Juliette. Alfa, mantenha antes do Juliette. 3900098. 3998, chama para o carro da frequência 98, decimal 5, reposto. 3950, obrigado. Estava autorizado, piscina 0, vento 1, 0, 0 graus, 0, 8 mais. 7, confirmar, autorizado, pose 1, 0. Afirma, vento 1, 0, 0 graus, 0, 8 mais. Autorizado o táxi via pátio, reporte pronto no ponto de espera, altímetro 108. Então 3600 para o táxi para a nave da companhia, ingresso Juliette 107. Para a nave companhia, Juliette para o 07, da 3600. 72, ali mantém, que está no zero. Ali mantém no zero, 972. Gol 098, Sol 08, libera a próxima direita. Taxiando essa frequência via Alfa, reportando para o Juliette. Vai taxiar essa frequência via Alfa, reportando para o Juliette, 1098. Tenho 5972, vento 100 graus, 08 nós, decolagem autorizada, pistão 10. Livre a decolagem para o fio, 1972, 0 para o fio. 4738, pegou a rolagem da Rio, utilizando a linha e manter, pistão 10. Após o Rio, ali mantendo 0, 4738. Sete, decolagem autorizada, pistão 10, vento 100 graus, 08 mais. Decolagem está em 4732. 738, decolado ao 13, chame controle de acelerador 120, destino 8, não vou. Controle 308, pegado, né? Controle Salvador, 14738, boa noite. 14738, boa noite, contato radar, suba para o nível de voo 370, via saída Momo. 370, via Momo, 14738. 972, chame Centro Recife, frequência 98.35, alterno 93.8. Chame Centro Recife, frequência 96.85, alterno 95.45. Gente, com Centro Recife, dá 4738, boa noite. Boa noite. Centro Regina 52, acima de identificação, chegada da Medina autorizada, voo direto TAP, pista para o nível de voo 050, altímetro 908. Aero autorizado, chame pronto para o posto para o táxi. Salvador, muito boa noite, passando 2224, meu patrão. Autoridade 2224, sua identificação, chegada pela média autorizada, foi direto para a posição estado, chame quando pronto para a vestida, quem não dá na 018. Ok, identificou, muito obrigado pela posição estado, 318, vai chamar para a vestida. Confirmando as quantas milhas para iniciar a descida? Mais 20, no entanto, se interessar para esse controle, desce por cada vez. Gente, reporte para a descida. Vai reportar. Telema 25, então, identificação, chegada com a média não autorizada, vou em direto estado, feita para nível de voo 050, altímetro na 08. E o Telema 258, confirme intenções, vai realizar o procedimento VR a partir da final, o procedimento em casa, ou vai realizar o arco DMS? Em casa. Telema 258, vou ir direto para casa. Puxa, né, 624 para o táxi, 145 a bordo, 2 horas, Salvador. Táxi segurança de unida, repartição, em ponto de espera, time 109. Sendo identificação, chegada com a média não autorizada, reduz a velocidade indicada para 2509, desde para o nível de voo 100, altímetro 908. Controle Salvador, passarei 2224, ponto de alta. Passarei 2224, desça para o nível de voo 070, altímetro 018. Confirme a velocidade indicada que irá entregar na descida. Dá para você 240, 203. Diante 2224. Salamia 258, desça para 2000 pés, altímetro 1008, aguarde a autorização para final do procedimento VR da pista 0. Desça para o nível de voo 070, altímetro 1008. Estado do Salvador, muito bom. Muito boa noite, eu dou 1270, tem que reclamar com a autorização para o treinamento. Tudo bem. Tá 3152, completa final sobre torre, frequência 18, decimal 95. 295, 3152. Chamou 6074, acena de identificação, chegada da média não autorizada, seguida para 2509, desça para nível de voo 090, altímetro 908. 0208. 1-0, prepare a subida para a transição de Paraguai de cópia. Quatro de falar aos 33, chame controle de catador 120, decimal 8, por favor. 208, toma boa noite. 6224. Qual é o Salvador 31, 52, LS X-Ray 90. 3152, boa noite. Estou autorizado, pista 10, ponto 100 graus, 0629. Ponto autorizado 10, 3152. Boa noite, 604. Mais 6224. Decola da pista 10, tomar à esquerda, subida curta, transição de par, e apesa 10, nenhuma após direto. Responde 5066, controle Salvador 10, decimal 8. Autorizado o sinal do procedimento do RTMA 1 da pista 10, reporta passando na posição tarde. É, passando na 3224, desce para 4006, altímetro 908. 4018, 2224. Desça para o nível de voo 050, que é o 0098. Nome 074, desça para o nível de voo 060, altímetro 0098. Para 060, 0098, 0074. Paulo, aos 35, libere direita, taxi nessa frequência via Alfa Juliette Ponte 1-1. Alfa Juliette Ponte 1-1, 132.